o Tantinho aqui na sua segunda-feira. É segunda-feira, começando mais uma semana, né? Segunda-feira, você sabe, já passou o final de semana aí, agora chegou a segunda, muita gente aí se organizando, né? Já indo trabalhar, você que já tá trabalhando, obrigado sempre pelo carinho da sua audiência, tá bom? Agora passou por aqui também de Paulo e Paulinho, ponto final, e Cristiano Araújo, e tá chegando Felipe Abraão, participação do grupo Haas, Safadinha. Demais, põe lenha no fogo, incendeia mais. Dançando na pista gostosa demais, pra vó que rebola vai até o chão. Vestido colado, com bumbum empinado, por cima comprado, com bom sarado. Ela só quer divertir, ela só quer dançar. Não vai pegar ninguém, os marmanjos vão babar. Safadinha, que malícia. Essa mina é um tesão, um corpinho que delícia. Safadinha, que malícia. Com dedinho na boquinha vai descendo, que delícia. E pra cantar com a gente, chega pra cá, Grupo Haas. Alô, Felipe Abraão. Chegou a nossa vez de cantar pras safadinhas do Brasil. Tamo junto, parceiro. Mata seu fone, irmão. Sai pra balada, maldosa demais. Olhando fogo, incendeia mais. Dançando na pista, gostosa demais. Rock e bola vai até o chão. Vestido colado, no cu empinado. Em cima comprado, um pompom sarado. Ela só quer divertir, ela só quer dançar. Não vai pegar ninguém, os mamanjos vão babar. Safadinha, que malícia. Essa mina é um tesão, um corpinho que delícia. Safadinha, que malícia. Com um dedinho na boquinha vai descendo. Que delícia. Safadinha, certeza. Que malícia. Demais. Essa mina é um tesão, que corpinho, hein? Vixe. Safadinha, que malícia. Com um dedinho na boquinha vai descendo. Que delícia. Safadinha, que malícia. Essa mina é um tesão, o corpinho que delícia. Safadinha, que malícia. Com dedinho na boquinha vai descendo. Que delícia, delícia, hein? Pra nós do Grupo Haas foi um prazer cantar pras safadinhas do Brasil. Valeu, Felipe Abraão. Valeu, Haas. Central do Sertanejo. As melhores do sertanejo no seu rádio. Mostrar que é mais forte, você tem que brincar com meus sentimentos. Só lamento por você, você tem muito que aprender. Um grande amor não é questão de sorte, e pode ser que você nunca note que eu faço tudo por você, mesmo sem você merecer. Sempre acha que não precisa de alguém, e que vivendo desse jeito está muito bem, e tá fazendo pouco caso. Mas quando está sozinha aparece e me pede: fica comigo esta noite que eu te faço feliz. Finge que eu sou o amor que você sempre quis. Amanhã é outro. E a gente vê como é que fica comigo essa noite que eu te faço feliz. Chega pra acabar com os invelutinhos. Eu não sou cara. Pra mostrar que é mais forte, você tem que brincar com meu sentimento. Eu só lamento por você, você tem muito que aprender. Um grande amor não é questão de sorte,

ao ponto de falar. Quebrei a cara. Quebrei a cara. Central do Sertanejo. Cadê aquele cara mandando mensagem toda madrugada? Que acordava cedo pra colocar flores na porta da casa. Tô vendo que tu é danada, não gosta de cara que fica no pé. E vida certo contigo, se junto comigo, faz o que eu quiser. Oh! Não quer mais bom, rapaz. Se dou pressão, quer mais. Agora presta atenção, como é que faz? Quando eu chego perto, as minas só se me arranha e me abraça. Querem a pressão, levante a mão. Ah, rebola bonita, sei que cê gosta. Esquece o cara quietinho que finge que dança. Quando eu chego perto, as minas se assanham, me arranham, me abraçam. Querem a pressão, levante a mão. É bala bonita, eu sei que cê gosta. Esquece o cara quietinho que finge que dança. É outra pegada, bora! Chega mais, Naldo Bele! Cadê aquele cara mandando mensagem toda madrugada? Que acordava cedo pra mudar na borda da casa. Porque é danada, não gosta de cara que fica no pé. E vida certa, se te quiser junto comigo, faz o que eu quiser. Não quer mais bom, rapaz. Se na opressão quer mais. Agora presta atenção, como é que faz? Quando eu chego perto, as minas assanham, me arranha, me abraça. Querem a pressão, levante a mão, eu chego na hora. Bonita, eu sei que cê gosta. Esquece o cara quietinho que finge que dança. Foi quando eu chego, as minas assanham, me arranha, me abraça. Querem a pressão, levante a mão. A bola bonita, eu sei que cê gosta. Esquece o cara quietinho que finge que dança. É outra pegada. Outra pegada, Israel Novaes e Naldo Beni. Passou também Gustavo Lima, do outro lado da moeda, com a participação de Zezé de Camargo e Luciano, Fernando Sorocabas e Marcos Belucci, com Fica Comigo. É sucesso, é Central do Sertanejo, é segunda-feira. Olha, nosso primeiro bloco foi embora, né? Mas vem aí o segundo bloco com muito mais música. Tem João Neto e Frederico, tem Léo Rodrigues, Luan Santana. Muito mais pra você aqui na sua rádio preferida. É só não desligar o radinho, o intervalo é muito rápido e eu já volto. Não sai daí. Central do Sertanejo. As melhores do sertanejo no seu rádio. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Tá na rádio que você gosta de ouvir, tá no Central do Sertanejo, claro, meu amigo, minha amiga. Aqui só rola sertanejão de qualidade, hora de segunda a sexta-feira com você, aqui na sua rádio preferida, nessa sintonia que é sucesso. Todo mundo gosta de ouvir, todo mundo tá sintonizado, então vamos com o João Neto Frederico, como nos velhos tempos. Jardim sem flores, sem você, sou eu. Em qual rua o nosso amor se perdeu? Onde você anda? Deixa eu te encontrar. Onde foi que eu errei? Eu posso consertar. A primeira vez que a gente se beijou, dois adolescentes descobrindo amor, era tão perfeita nossa relação. Você foi embora e levou meu coração. Eu ainda uso o sorriso que você me deu, guardo na memória cada toque, cada beijo seu. Eu queria

do sertanejo. Coragem pra seguir, a busca interminável termina em um sorrir. E o que era cinza e frio, o amor coloriu de um jeito assim, tão simples. Quando há dois caminhos e a escolha é toda sua, talvez nos perderemos numa esquina ou numa rua. Mas no final da estrada, numa madrugada, vou te roubar pra mim. Quando o amor invade, não podemos perder tempo. Quero nossos filhos, vê-los crescendo. 10, 20, 30 anos vão se passar e eu vou ter aprendido tanto. Um dia sentaremos bem de frente ao oceano. Vamos rir de um cara que chamava Fernando. Vai ser só nós dois e o que vem depois. Não tô nem aí, o que eu preciso eu tenho aqui. Sou seu cantor. Minha música toca e o mundo se enche de cor. Você se apostou. O lugar que é seu, te prometo, ninguém mais morou. E se o mundo acabar num segundo, eu quero estar te amando. Quando alguém te enche de coragem pra seguir, a busca interminável termina em um sorrir. E o que era cinza e frio, o amor coloriu de um jeito assim, tão simples. Quando há dois caminhos e a escolha é toda sua, talvez nos perderemos numa esquina ou numa rua. Mas no final da estrada, numa madrugada, vou te roubar pra mim. Quando o amor invade, não podemos perder tempo. Quero nossos filhos, vê-los crescendo. 10, 20, 30 anos vão se passar e eu vou ter aprendido tanto. Um dia sentaremos bem de frente ao oceano. Vamos rir de um cara que chamava Fernando. Vai ser só nós dois e o que vem depois. Não tô nem aí, o que eu preciso eu tenho aqui. Sou seu cantor. Se apostou, o lugar que é seu, te prometo, ninguém mais morou. E se o mundo acabar no segundo, sou seu cantor. Minha música toca e o mundo se enche de cor. Esperei, me tornei sua casa e você se apostou. Amor Coloriu, versão de Te Esperando, feito aí especialmente para Suvinil na época, né? Com Luan Santana, passou também Léo Rodrigues, Vai no Cavalinho, e João Neto Frederico, Como nos Velhos Tempos. Agora tem Matheus e Cauã, Segunda Opção. É prioridade, exclusividade, tá de sacana. Só deu meu coração e você voou, deixou minha vida sem chão. Eu te dei amor, foi só deu meu coração. E você voou, deixou minha vida sem chão. Voou, voou, abandonou nosso ninho pra se aventurar. Voou, voou, gozando de galingada, agora quer voltar. E a prioridade, exclusividade, tá de sacanagem. Se você quiser voltar pra ser minha diversão, minha fugida, meu lance, minha segunda opção. Se você quiser voltar pra ser minha diversão, minha fugida, meu lance, minha segunda opção. Chora, chora, chora, chora. Rádio Mega Ninja, a mega do sertanejo. Ei, ei. Voou, voou, abandonou nosso ninho, foi se aventurar. Voou, voou, posando de galho em galho, agora você quer voltar, né? Que é prioridade, exclusividade, tá de sacanagem. Se você quiser voltar pra ser minha diversão, minha fugida, meu lance, minha segunda opção. Se você quiser voltar pra ser minha diversão, minha fugida, meu lance, minha segunda opção. Ou se você quiser voltar pra ser minha diversão, minha fugida, meu lance, minha segunda opção. 100 Sertanejo. Levemente alterado, ei, ei. Relaxa aí que eu tô bem. Vim de carona, então nem vem. Porque água eu bebo em casa. Hoje eu vim aqui pra encontrar vocês. Vamos festar até amanhecer. E a noite apenas começou. Oh, oh, oh. E tá tudo de lantar, tudo embaçado. Mas não tô mesmo, não tô levemente alterado. Tudo de lantar, tudo embaçado. Mas não tô mesmo, não tô levemente alterado. Relaxa aí que eu tô bem. Vim de carona, então nem vem. Porque água eu bebo em casa. Hoje eu vim aqui pra encontrar vocês. Vamos festar até amanhecer. E a noite apenas começou. A noite apenas começou. Mão pra cima e canta. E tá rutinando, tá tudo embaçado. Mas não tô vendo, não tô levemente alterado. Rutinando, tá embaçado, mas não tô bebo, não tô levemente alterado. Tudo tirando, tá tudo embaçado. Mas não tô bebo, não tô levemente alterado. Tudo tirando, tá tudo embaçado. Mas não tô bebo, não tô levemente alterado. Ah, que gostoso! Canta comigo, vai. E tá tudo tirando, tá. Mas não tô bebo, não. Relaxa aí que eu tô bem. Quem tá levemente alterado faz barulho! Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Esperou a semana inteira pra chegar na sexta-feira. Passou no salão, fez o treino. Agora ela tá solteira. Já é independente, sensual, mas é decente. Se ela quer, ela vai, se não quer, ela vem. Ela pega seu carro, ela busca as amigas. Vai pra balada, toma pinga. E cai sentada no colo. colo, deitada no chão, pagando calcinha, perdendo a noção. No copo! Sentada no colo, deitada no chão, pagando calcinha, perdendo a noção. E o copo? O copo ainda tá na mão. Das brocheiras que não largam o copo. Esperou a semana inteira pra chegar na sexta-feira. Passou no salão, fez o pé e mão. Agora ela tá solteira. Já é independente, sensual, mas é de... Se ela quer, ela vai, se não quer, ela... Ela pega seu carro, ela busca as amigas. Vai pra balada, fuma pinga. E cai sentada no colo, deitada no chão, pagando calcinha, perdendo a noção. E o copo? O copo ainda tá na mão. Sentada no colo, deitada no chão, pagando calcinha, perdendo a noção. E o copo? O copo ainda tá na mão. Sentada no colo, deitada no chão, pagando calcinha, perdendo a noção. E o copo? Sentada no colo, deitada no chão, pagando calcinha, perdendo a noção. E o copo? O copo ainda tá na mão. Pra todas as mulheres independentes do Brasil, que não importa a situação, nunca deixa o copo cair na mão. E sentada no colo, deitada no chão, pagando calcinha, perdendo a noção. E o copo? Sentada no colo, deitada no chão, pagando calcinha, perdendo a noção. E o copo? O copo ainda tá na mão. Sentada no colo, deitada no chão, pagando calcinha, perdendo a noção. E o copo? O copo ainda tá na mão. Sentada no colo, deitada no chão, pagando calcinha, perdendo a noção. E o copo? Copo na mão, Munhoz e Mariano. É o novo sucesso da dupla Munhoz e Mariano aqui no Central do Sertanejo. Faz sucesso demais essa música, hein? Michel Teló passou por aqui também com Levemente Alterado. E Matheus e Cauã, Segunda Opção. E a nossa segunda-feira vai ficando por aqui, né, gente? Central do Sertanejo, tô indo nessa. Olha, semana que vem não, amanhã, né? Semana que vem, eu tô achando que hoje é sexta, gente. Hoje é só segunda, gente. Olha, segunda, amanhã terça, eu tô de volta com mais Central do Sertanejo pra você, aqui nesse mesmo horário, nessa mesma rádio, trazendo sempre grande sucesso do sertanejão pra você. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo. Deixo vocês com Ricardo e João Fernando. Magnetismo, até amanhã, gente. Central do Sertanejo. Os nossos corpos se procuram sob o céu azul, como dois ímãs se atraindo, polos norte e sul. O meu olhar encontra o seu, inevitável te querer. Naturalmente, como a lua busca a luz do sol, seu amor me guia no escuro como um farol. Não tenho medo do futuro junto com você, do que vai ser. Acho que posso voar, as estrelas tocar. Incontrolável, o meu instinto é de querer só você. É puro magnetismo, junção de amor e prazer, só com você. Inexplicáveis desejos e ardentes paixões, emoções. É puro magnetismo, juntando dois corações. É Ricardo e João Fernando. Oh, oh, oh, oh. Acho que posso voar, as estrelas tocar. Incontrolável, o meu instinto é de querer só você. É puro magnetismo, junção de amor e prazer, só com você. Inexplicáveis desejos e ardentes paixões, emoções. É puro magnetismo, juntando dois corações. Incontrolável, o meu instinto é te querer só você. É puro magnetismo, junção de amor e prazer, só com você. Inexplicáveis desejos e ardentes paixões, Central do Sertanejo. As melhores do sertanejo no seu rádio.